ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos hoje bem mais que 14 horas, né? Que é o horário normal da gente encerrar o programa, porque a gente está recebendo aqui uma grande dupla. Eu tenho a maior satisfação de receber essa dupla que já faz um trabalho bacana na região de Campinas e também, é claro, aqui na nossa região. Estou falando de Lelo e Juan. Sejam bem-vindos à Pássaro da Ilha FM. Meninos, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Antônio. Um prazer para nós, né, Lelo, mais uma vez aqui na Pássaro da Ilha, parceira incondicional nossa. É. Sem falar que estamos na terrinha, né? Minas Gerais. Chegou na terra, né? Bom demais. Estamos em casa. E quando, vamos começar pelo início, né? Como é que começa essa história da dupla Lelo e Juan? Quem que vai falar? O Lelo ou o Juan? Para o ouvinte entender. É o Juan, vamos lá. Vamos lá, o Juan. Eu sou de Guaxupé, né? O Lelo, residente de Muzambinho. E a gente começou tocando nas quermesses, lá em Muzambinho, aqui em Guaxupé, lá em Guaxupé, aqui em Guaranésia. E começamos um trabalho e conhecemos um produtor que até então levou a gente para a cidade de Vinhedo. E a gente ficou residiu lá durante uns 4 anos, por aí? Isso, 4 anos. Uns 4 anos lá em Vinhedo, gravamos um CD lá. E agora estamos com um novo trabalho aí, né? Já agora estamos dando uma expandida melhor, buscando as rádios aqui da região. Mas antes de Lelo e Juan, existiam outras duplas, outro trabalho? Sim, o Lelo era solo. Né? Eu era solo, sozinho. Eu tava sozinho? Sozinho. Por que você foi arrumar um parceiro para dividir os lucros? Pois é. Cantava sozinho, Lelo? Cantava sozinho. Cantava o quê? Sertanejão já? Sertanejão. Sempre. Na verdade, sertanejo. Aprendi a escutar sertanejo tirando leite, velho. Então, é? Desde então, molequinho. Então, desde... moda de viola. Ah, não, moda de viola. O que que você ouvia? Ouvia Durval e Davi, Jacó e Jacozinho. Ah, tudo do mais velho aí. Raul Torres, Livinel, Zique Zeca, Zilizalho, por aí vai. Zilizalho, isso aí. E aí encontrou... Tocava naqueles rádios que você ia mudar o botão, assim, fazer barulho, assim. Saiu um pouquinho, arame, já chiava assim. O rádio, tinha que voltar lá pra acertar isso, de novo, é mais ou menos isso. Isso. E vem daí, então, a paixão pela música sertaneja. Vem daí. E você, Juan? A paixão pela música vem de quando? Ó, eu cresci, né? Cresci em casa também, eu ajudava meu pai lá na... Trabalhava com aqueles ladrilhos, né? Que era artesanal na época, feito naquelas máquinas de... Parece um torno manual... E escutava nos radinhos lá também, a mesma influência dele aí, das antigas aí. E aí eu comecei uma dupla, né? Em Guaxupé, na época, era Eliton e Daniel. Né? O Eliton e Daniel. Isso, era Eliton e Daniel. E aí eu parei, depois conheci o Lelo. A gente começou um trabalho aí, estamos aí até hoje, batalhando. Essa dupla que você tinha lá antes, ficou quanto tempo? Acho que foi uns 4 anos. 4 anos? É, uns 4 anos a gente trabalhou aí. Mas assim era só aqui, né? É. Era molecão ainda, então a gente ficava só aqui na região, não expandia. E como é que foi o encontro de vocês? Como é que vocês se conheceram? Eu fui morar em Muzambinho. Fui trabalhar lá, fazer a parte de rede lá na prefeitura, essas coisas. E conheci o Lelo, né? Falaram do Lelo. Eu fui na casa dele, a gente bateu... Eu lembro que eu cheguei na casa dele lá, o pai dele... Cara, levou o maior susto, tem, né? Um violão aqui pra vocês tocar uma moda violão aqui. Do meu avô. O violão faltava 3 cordas, bicho. Aí tivemos que tocar, eu lembro a moda, foi Mercedita. Tocamos, Mercedita, num violão de 3 cordas. Mas ele levou um susto, você chegou na casa do cara, eu tava ganhando café, era a época de safra de café. A gente tinha conversado já, e graças a Deus, cara, que foi, assim, passou acho que 2 semanas que a gente começou a tocar junto, os lugares que a gente tocava lá em Muzambinho, lotava. Né? Era 9 horas da noite, o pessoal já saía fechando o portão, porque não cabia mais gente, a aceitação foi muito boa, né? Então a gente acreditou. Isso a gente tá falando lá de 2001, né? Que foi quando isso, surgiu a quando dupla. Começou. Nesse começo aí. E o primeiro show que vocês fizeram, lembra onde foi? Foi num Lava Rápido. É. Foi num Lava Rápido. Um amigo nosso. Não era lá. Lá não era um ambiente de show. É. Era um Lava Rápido, literalmente, assim. O cara lavava carros e tal. E ele, a gente era amigo nosso, a gente começou a tocar um violão junto lá. Falou, cara, eu vou comprar um monte de chope e nós vamos fechar o Lava Rápido 5 horas da tarde. Fazer um show. Das 7 em diante a gente começa o sertanejo e vamos fazer happy hour de chope e espetinho. E acabou por conta que ele fechou o Lava Rápido. E continua. Uma choperia no bar. Então a gente ficou, verdade, acho que uns dois anos ali, dois toda anos. Quinta-feira. É. A gente tinha fazendo um happy hour ali em Qual Mugabia. Foi a primeira música desse show? Agora eu fui longe. Não, é fácil lembrar. A gente tocou. Na época, tava tocando muito, era o Bruno Marrone. João Pedro Cristiano. João Pedro Cristiano gosta também. Muito também. Fruto especial. Fruto especial. Dá músicas. Pra fazer? Vamos fazer. Vamos embora. Sua mão vem passear no meu corpo, atrevida me assanha, me atiça, me arranha, me deixando quase louco. Gosto quando seu olhar quer te ver dentro do meu, minha pupila dilata. Segundo ela relata, e o meu amor é seu. Só sei que você faz de um jeito assim que alguém jamais tirou de mim. Um puro mel que eu guardei para adoçar um fruto especial. Só sei que você dá tudo o que tem. Igual a você, não há ninguém. Maltas, maltas, maltas, maltas, maltas.